lutadores querem lutar pra conquistar. Um dinheiro bom pra gastar, uma casa na beira do mar. Mulherada bonita, família unida, vitória na vida, rapá. Jogadores querem jogar, sonhadores querem sonhar. Lutadores querem lutar pra conquistar. Um dinheiro bom pra gastar, uma casa na beira do mar. Mulherada bonita, família unida, vitória na vida, rapá. Sei que no rap posso prosseguir, eu não vou deixar de fazer mal pra mim. Deus não vai deixar de fazer mal pra mim. Por ele protegido, siga até o fim. Mesmo que você fale mal de mim, na negativa pegar em mim. Sou iluminado, Jesus me conduz. Sua inveja não apaga minha luz. Tô no jogo, tchim, tchim, tchim. Taca fogo, tô no jogo sempre o que eu vim. Nada de pipoco, só din, din, din, din, din pra botar no bolso. Din, din pra mudar o morro. Din, din pra ajudar os loucos a recomeçar. Meu sonho eu carrego comigo, meu sonho não morre, meu sonho tá vivo. Eu sonho acordado, eu sonho dormindo, eu sonho chorando, eu sonho sorrindo. Tudo que sinto é superação, o valor do dom, como Deus é bom, João. Nesse bagulho eu tô de coração, tô pela missão, pelo mundo bom e mal. Jogadores querem jogar, sonhadores querem sonhar, lutadores querem lutar pra conquistar. Um dinheiro bom pra gastar, uma casa na beira do mar. Mulherada bonita, família unida, vitória na vida, rapá. Jogadores querem jogar, sonhadores querem sonhar, lutadores querem lutar pra conquistar. Um dinheiro bom pra gastar, uma casa na beira do mar. Mulherada bonita, família unida, vitória na vida, rapá. O dinheiro bom pra gastar, uma casa na beira do mar. Mulherada bonita, família unida, vitória na vida, rapá. Mulherada bonita, família unida, vitória na vida, rapá. Mulherada bonita, família unida. É vitória na vida, é o bang do cash, é família unida, é os caras da West, mulherada bonita, que sempre me enlouquece. É dinheiro no bolso, cordão no pescoço, através do rap vai. Sonhadores vivem o sonho, jogadores estão no jogo, lutadores estão na luta, truta, luta pelo sonho. Na pista conquista com a mente ativa, passo a passo, ocupando o espaço na praia, no palco, no morro, na vila, usando a mente, as pernas, os braços. Eu espero convite pra entrar na cena, não espero, supero vitória. Meu lema, eu quero os limites, tô caçando o hit, tô gastando grana investido nos clips. Tô fazendo a vida, fazer mil anos, já tô na corrida, fazer mil anos. Já deram a partida e eu tô na corrida, tô vendo a chegada pra viver no sonho. Tô na fita, na city de Floripa, nego. Tô na pista, tô no centro, nos becos do meio. Eu tô na praia de surfista, os moleques. Eu tô na pista de skate, escutando rap. Cada canção que eu faço vira hit. Quero passo nada, eu quebro os limites. E no pastor, os mano fazem grafite. Mas no cast, eu não acho, acredite. Cada canção que eu faço vira hit. E cada passo nada, eu quebro os limites. E no pastor, os mano fazem grafite. Mas no cast, Zona Oeste, acredite. Cada canção que você vira hit. E cada passo dando quebra os limites. Bang do Cast Zona Oeste, acredite. Bang do Cast Zona Oeste, acredite. Jogadores querem jogar, sonhadores querem sonhar, lutadores querem lutar pra conquistar. Um dinheiro bom pra gastar, uma casa na beira do mar. Mulherada bonita, família unida, vitória na vida, rapá. Jogadores querem jogar, sonhadores querem sonhar, lutadores querem lutar pra conquistar. Um dinheiro bom pra gastar, uma casa na beira do mar. Mulherada bonita, família unida, vitória na vida, rapá.